negue sua própria vida e carregue a sua cruz. Esta cruz que carregamos simboliza humilhação, que passamos no caminho que nos leva à salvação. Nesta longa caminhada já passou o meu Jesus, em seus ombros calejados carregou também a cruz. Apesar de não ter culpa, humilhou sem dizer nada, não deixou a sua cruz.